alegria. No circo tem palhaço, tem todo dia. No circo tem palhaço, tem todo dia. Chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. No circo tem palhaço, tem todo dia. No circo tem palhaço, tem todo dia. Bate no bumbum, bum. Na lupa é só, só. Tem barata aqui. O meu vale tó. Tem pipoca, cá. Chupa picolé, lé. De abacaxi não faz xixi. Na sua vovó, nosso circo é o maior. Lá, lá, lá, lá, hey! Lá, lá, lá, lá. O maior chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Chegou, tá na hora da alegria. Chegou, tá na hora da alegria. O circo tem palhaço, tem todo dia. O circo tem palhaço, tem todo dia. Bate no bumbum, é só. Tem barata aqui. O meu vale tó. Tem pipoca, cá. Chupa picolé, lé. De abacaxi não faz xixi. Na sua vovó, nosso circo é o maior. Bate no bum. Pula no pé só. Tem barata aqui. O meu vale tó. Tem pipoca, cá. Chupa picolé, lé. De abacaxi não faz xixi. Na sua vovó, nosso circo é o maior.